344, reporte o céu de descida. 344, reporte o céu. Controle Salvador, Rangon 606, com informação alto, passando 200. Rangon 606, muito boa noite, aciona a identificação, a chegada Mari, descendo a 6.000 pés, ajustado 10015. O senhor está seguindo com o número 3 na aproximação, está seguindo o tráfego posição de 1 hora, 29 milhas no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 130, Embraer 190 da TP. Descida então para 6.000 pés, com ajuste no 015, número 3. Pela na Mari, dentro do traço à frente. Bom, meia também. Redução 2409. Reduzindo 2409, 5344. Rumo 643, descida 2.000 pés, ajustado 10015. Desce 2.000, 10015, 643. Flip 5344, inicie descida para 3.000 pés, ajustado 10015. Já estava livrando 113 para 3.000, 5344, 10015. Quatro, detonação para o sequenciamento, curva à esquerda, pro 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, 5344. Está livre da restrição à frente, descendo para 4.000 pés, ajustado 10015. 4.000 livre da restrição, voo 606. Controle Salvador, 3226. 3226, boa noite, acione a identificação, a chegada à mar e descendo a 5.000 pés, ajustado 10015. 5344, redução 2109. 2109, já está com 215, senhorita. Já avisou com a aeronave na aproximação final aí. 5344, sim. E 5344 para o localizador, curva à direita para o 060. Direita, 060, 5344. O 1643 para o localizador, curva à esquerda, proa 1165. Esquerda 1165, 643. Autorizada descida pelo Glide, ajustado 1015. Pelo Glide 1015, 5344. Salvador, boa noite, bom 714, Cintia da Bravo. Bono 714, boa noite, adicione identificação, chegada Mare, descendo ao 060, redução 2409. Segue tráfego sua frente. 12 horas, 12 milhas, no rumo nordeste, livrando 130 para o 050, o Airbus 319 da TAM. Sim, chegou a chegada a Mare, desce ao 060, 240, reduzindo, centro do tráfego. Redução 1809. 1809, 5344. Livre de restrições à frente, descida 3.000 pés, ajustado no 0.15. Livre das restrições, descida para 3.000, gol 6.06, ajuste no 0.15. Realizado no X-Ray, o gol no 643. Gol no 643, complete final, check-train, chame torre 1, 18.95, tem um bom pulso. 1895, boa noite, obrigado. Quatro vai reduzir tudo aqui. É um gol na frente aí, né? Um gol na frente, tá com 140 de ground speed. Você pode manter essa velocidade, 5344. Não, vai reduzir para não arremeter. Está 5.8 milhas à frente o tráfego da Gol, trip 5344, passando agora externo o tráfego. Gente. Trifel. 43. Gol 606. Redução a critério para aproximação, tráfego agora 6 milhas à sua frente, está passando agora a posição duna. Complete nó, chame torre 118.95. 1895, chamarão. No 606, desça para 2 mil pés, ajustado no 095, está livre LS, cabeceira no 0 de Salvador, reporta estabilizado. Descida 2 mil, livre LS X-ray, reportará estabilizado, gol 606. Na 3226, livre das restrições à frente, descida 3 mil, ajustado no 015. Livre das restrições, desce até 3 mil pés, na 3226. Complete redução 1709. Reduzindo Gol 606-170. Solo aos 37, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, via Alfa, reportando da Juliette, 143. Oi, Salvador, boa noite, trip 5344, posição externa, da 1-0, embaixo do lado. Boa noite, trip 5344, vento 1-0-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 5, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5344. Simbrou o gol, 143. Trip 5344, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 7 nós. 1-0-0-0-7, 5344. Uno 714, está livre das restrições à frente, descendo a 4.000 pés, ajustado 1095. 4.000, 1095, livre das restrições, 714. Estabilizou o Gol 606. Uno 606, complete final, chame torre 1.18.95, bom porto. Uno 1.895, obrigado, Gol 606. Está 3.226, descida agora para 2.000 pés, ajustado 1.095, está livre final LF, aposta estabilizada. Desce até 2.000 pés, ajustado em 1.015, autorizado ILS, está 3.226. Uno 714, livre descida para 3.000 pés, ajustado 1.015. 3.095, 7.94. Torre Salvador, boa noite, Gol 606, uma milha de Inglaterra. Boa noite, Gol 606, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guardando pista livre, Gol 606. Bom, no 606, cheque trem, livre pouso não no 0, vento 090 graus com 7 nós. Baixou e travou, Gol 606. Com 3, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 643. Manda livre pouso pro Gol 606. Tá, afirma livre pouso. Vento agora 090 graus com 7 nós. Vente, Gol 606, livre pouso. Táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, da trip 5344. Uno 714, redução 1909. Uno 90, redução 714. Solo aos 44, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Táxi na sua frequência, repartente da Alfa, com a Juliette, desculpe, o 606. 3226, confirme estabilizado. Estabilizado. Complete final, de torre 1-8-9-5, bom pouso. 1895, muito obrigado, até deixar. 1714, desça para 2000 pés, ajustado 1095. Salive final, INS captura 10 Salvador, reporta estabilizado. 2.095, passará estabilizado, INS X-Ray, 7 na pasta. Torre Salvador, boa noite, tá 3226, final do 10. Boa noite, TAM 3226, cheque trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 7 nós, altímetro 1095. Livre pouso na 10, copia 15, TAM 606, táxi via Alfa, Índia, portão número 2. Alfa, Índia, portão número 2, Gol 606. Obrigado, boa noite. Estabilizado. Estabilizado, ILS X-Ray, Campa Vez. Uma milha para externa, cheque trem, chame torre, 1-8-95. 1-8-95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, bom 714, estabilizado ele é Sec 3. Bono 714, frequência da torre 1-18-95. Desculpa. Salvador, boa noite, bom 714, estabilizado ele é Sec 3. Boa noite, bom 714, vento 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-1-5, aguarde pista livre. Gente, aguardando. S226, solo aos 49, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Nessa frequência via Alfa, reportarei antes da Juliette, 3226. Identificação, chegada Mare, Duna, 2000 pés, ajustado no 095, número 1 na aproximação. Vem para 2000, na Mare, 2776. Autorizado por Adiduna, 5796, pode seguir. Alfa 3226, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão número 3226. Uno 714, solo ao 51, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. 714, confirmando à direita e até a Juliette, reportará para a frequência. Estou nessa frequência.